Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 6 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 177-A de 2011, que autoriza o Poder Executivo a obrigar as instituições de ensino com atividades em piscinas a manter salva-vidas. A proposta é da deputada Claise Maria, do PSD, que se inspirou em notícias sobre acidentes deste tipo. O profissional, ele é treinado para isso, ele é capacitado para isso, então ele estará, né, ali tomando conta para que aquela criança não venha se afogar. Então eu acho que isso é muito importante, muito necessário em escolas, em creches também, né, que tenha piscina, porque criança, ela cega o adulto, né? Um monte de criança junto, com certeza, não tem como um professor, dois professores darem conta, ainda mais tendo piscina, que é um risco, né? Uma criança que não sabe nadar é um risco muito grande. Então, pensando, né, na segurança da criança, que esse projeto ele foi criado. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.